ваше поштапо. Contato 35490, contato Submarino nível 200 na saída Momo, após Momo direto Petrolina. Saída Momo após Momo direto Petrolina, 5490. Azul 4065, informação papal, autorização. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 16. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5464, coteja. Autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 16. Decola pista 10 curva direita, saída da Euleda Bridge. Frequência do controle 120.8, transponder 5464, azul 4065. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Azul 4065. William Massone 0205. Está a seu critério, caso você deseja prosseguir direto para Salvador, está autorizado. Não há tráfego no setor, aeronave apenas na final aí, passando já São Cristóvão. Presente, pode prosseguir direto para o Grael, de 102. Na presente, pode prosseguir direto para o Grael aí, Guardião 102. Ok, grato. Tem para o controle? Está no controle, 350, sem identificação, se mantém a 6000 na chegada à área, aguarde o final do procedimento TLS X-Ray, ajuste 1021. Mantendo o perfil da chegada, você ingressa mais próximo do terminal para poder andarmos melhor aqui. Ok, aguardo. Solo Salvador, eu vou 1966, levou na sua escuta. Boa tarde. Boa tarde, 1966, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 1966. Capitão, Kilo Kilo Lima, confirme pessoas a bordo. Kilo Kilo Lima. Zero dois, chame torre 1186. Cané 6321, chame Recife, frequência 1251. 1251, 6315, confirme? Prima, tia, 6315. 6315, 6315. Tomador, Guardião 02, a sua família, na mesma conta. Torre 1186. 186? Torre 1186, Mike do Delta. Segue Salomi para o portão 1-1. Através da 2, segue com o tempo 1-1 com 1-1 mais 1-1. setup, porém descendo ainda 6 mil devido ao tráfego do setor a 5 mil. Sem problema, linha mil na proa de 3254. Pode usar alguma de ponto para pouso. Boa tarde, desse mantenha 7 mil na chegada da Mari, aguarde ele a X-Ray, ajuste 9012. Chegando na 097, desse mantenha 2 mil, autorizado final ILS. Também foi autorizado. Salvador, gol no 884, gente da Quebec, autorização Aracaju. Gente, aguarde cópia. Guarda. Quatro, pronto para cópia? Sigo no 884. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola down no zero, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5471, no cotejo. Já nível 230, via Golf 677, Puca Aracaju, decola da 10, primeira curva direita, 208, 5471, ou no 884. Primeira curva à esquerda, chama para pushback sonamento. Ok, curva à esquerda, puxa para, chama para push down. Ativo, mantenha 6000, 3154. Ok, vai manter 6000, 3154. Então vamos seguir a aeronave, está 3510 abaixo ou vamos ultrapassar? Vamos ultrapassar, 3154. É um, o equipamento é um Charlie 402. Ok. Confirma POB e autonomia? 78 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 198, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto espera 6, obrigado pelo trabalho, 1097. O Papa Romeo Lima, o controle. O Tripapa Romeo Lima, o senhor está aqui na vertical de Seasa. Está querendo fazer um sobrevoo ali na região da R-Bar, se autorizado, mantendo 510. Gente, vai chamar a torre para ficar no setor no sobrevoo, Tripapa Romeo Lima. Sim, 1195 ou 60? 118 decimal 6. Sim, lá. Confia para o sol? Não, 119. 7 coordenação com a equipe de sol, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. 3.000 pés, 10, 12 é o altímetro. 3.012, alfa, 10 pés. O 3154 para descida. 4. 11884, aguarde, será o número 2 para pushback no setor. Ok, autoriza simultâneo? Não é possível porque é para a mesma posição, é o 11884. Ok, 035 de meteorológico, dentro para... Desça para 2.000 pés, o altímetro no 012. Confirma, senhor. 012, 2.000 de meteorológico. Estabilizando ILS com 1097. 1097, completo ILSX3, chamando torre 18, decimal 6. 18.6, obrigado, senhor. Ele falou que tem condições de ficar até o pátio 3 lá, se tipo a retaguarda do gol aí, não vai prejudicar o colega. Gente, vamos falar com o colega, aguarde. Com 967, tem condições de fazer o pushback para a posição de pushback do portão 5? A gente tem, o 884. Firmando o 967 para o 5, nós estamos no 2. Para a posição de pushback do 5, ali na entrada do pátio 3, aí a aeronave da companhia pode fazer simultâneo. Então? Faria o pushback normal e depois seguiria um pouco mais para trás até a entrada do pátio 3. Então tá, vamos pro traseiro. Grato. Obrigado, Tavera. Valeu. Confirmando, está autorizado o push para o 1884? Coordenação com a equipe de solo, autorizado simultâneo, o 1884. Obrigado. 109, o azul 4462. Posição 2109, 104, 10, 0092. O 3154, você pode falar a dúvida e complementar? Guarde 3154. Ok, já observa a aeronave de casa acima. Controle Gol 9075, passa 1.400 da Elf. Gol 9075, contato, radar na decolagem, suba ao 240, saída da Elf. 240 da Elf. Siga. O Gol está começando a ter apoio aqui no pátio 3, se possível, o ônibus vem para a Elf. Gente, aguarde, vamos informar, sente operações. Confirma, aeronave solicitou ele, Elf. 367, boa tarde, gente, tá, gente, não temos o seu plano ainda, aguarde, vamos verificar aqui no repetitivo, mas a princípio 5 minutos. Muito obrigado. Alfa, tem que estar. Controle aqui para passar o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, 1 no meu pé, no corredor Xé, reporte o fora da barra. Você autorizou o Kilo Romeo Oscar, 2.500, direto morro? Negativo, mantenha 1 no meu pé. Está livre direto ao morro, aguardando para a ascensão, Kilo Romeo Oscar. Ativamos para o corredor, Kilo Romeo Oscar, meu pé. Solo azul 4065, pushback acionamento, portão 8. Alívio, Alfa, vai lá. 4065, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, azul 4065. Na mídia Bravo, como recebe? É o Tripa Papa Romeo Lima, já aprovado para Serra Índia com Índia. Copiado. Tripa Papa Romeo Lima, tá visual com o local de pouso? Já visual, senhor. Gente, a sequência livre para coordenação, Tripa Papa Romeo Lima. Lima. Salvador, Gol 984. Curve à direita, proa 070, mantendo ainda 3.000 pés. Mete direita 070, mantendo 3.000, alfa, tá com o pé. 67, alternativa, campeão. Confirme. Descente a bordo. Descente, aguarde. Aguarda, vou no lado 17. Com 884, mantenha a posição, aguarde para início do pushback. Sim, chama a interposição, a gente ficou visual do tráfego já na saída lá, vamos esperar, obrigado. 967, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 decimal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 18B, boa tarde, voo no 967. Salvador, boa tarde, eu 5241. 5241, prossiga. Por gentileza, chega na saída prevista, vitória da conquista. Autorizado conquista, nível 200, saída agora após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5502, coteja. Como copiou a saída 241? Agora após DCT. Agora após DCT, nível 200, para 5502, curva direita, controle 08, 5502, transponder, triplo 241. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tchau, triplo 241. Alô, Salvador, canal 097, Alfa. 1097, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, canal 097. 184 para o táxi, que é o B87, está alternando Salvador 0201 de autonomia. O voo 1884 está autorizado o táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste altímetro no 012. Poderia, por gentileza, confirmar a autonomia? 0201, está autorizado via Índia, ponte espera da 10186, ajuste no 012, voo 1884. Vai ficar atento ao Boeing da Gol iniciando o táxi após endereço de Juliette para a posição 04. Endereço de Juliette para o 4, Gol 097. O outro é 6327, ponto cópia. Gol 360, saída da EL. 360, saída da EL. Gol no 967. Solicita o presidente da EL. Foi para o Edileda. Foi de Leda? Gol no 967, obrigado. Ponte para 10, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro no 012. O tango de Bravo é desnecessário fazer o cheque, já coordenamos com a torre, pode chamar mesmo em 118, decimal 6. Azul 4065, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 114. Ciente, grato, bom voo. 6327, está autorizado em Ilhéus, o nível de voo 240, vai decolar da 10, com a curva direita na saída da EL, Leda após voa direto direto Ilhéus, controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponder será o 5511. Quilo Romeu Oscar, ainda vai manter o número 10 ou ainda deseja ascensão a 2500? Número 1000? Gente, frequência livre, informa o tráfego aproximando Salvador, é 1510, sem contato com Salvador, no Traverso de Veracruz. 3192, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 10, 12, reposto estabilizado e aliás. Estabilizado, 1012, na 3192. Kilo Romeo Oscar, frequência livre. Novembro Yankee Mike, mantenha os corredores, informe através de Paris para ingresso no Interlagos. O 3154 já está autorizado ingresso, já é exposição 05. Gilete, portão 05, da 3154. Controle, boa tarde, é o Papa, ao meu câmbio de Bravo. Azul 4462, chame torre 118, décima meia. Controle, Salvador, copia o Papa, ao meu câmbio de Bravo. Câmbio de Bravo, prossiga. Tá pelo setor uísque aqui, senhor, tá visual o final da azul aí. Aí comprou a do Fonte Nova, senhor. Qual é a localidade de destino? Fonte Nova, centro histórico. Gente. Suzo, poderia coordenar com o senhor o melhor momento para mim, uma ascensão até mil pés. Gente, vai manter, ainda tem mais um tráfego em aproximação, após a passagem do mês será autorizado. Ah, estimado de mais 5 minutos, aguarde, tem que manter a minha escuta. Na sua escuta permanente, estamos de abraço. Autoriza Brito, 967 da Gol. Negativo, mantém o perfil da saída. 967. Estabilizado visual, 4462. 4462, torre 1 no 8, decimal 612. 18,6, obrigado. Decolado, passando 2000. Gol 1884, contato radar na decolagem, saída PUCA, suba e mantém nível 230. PUCA 230, 1884. Salvador, Oxané 6321, não? Oxané 6321, na informação em Cusco Serra, estou autorizado Brasília, nível de voo 320, decolada 10, curva direita, saída Árvore Elefa, via Upzul 17, após a Pina, após conforme rota. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponder 5517. Brasília 320, decolada 10, curva direito, Árvore Elefa, Upzul 17, Apino. Controle 1208, transforma 5517, 6321. 6321, o contagiamento está correto, estamos prontos, feedback, acionamento. 6321. Estabilizou, tá, 3192. 92, chame torre, 118, decimal mínimo. É o Tango Índia Bravo? Tango Índia Bravo, suba e mantenha 1.000 pés. Vai iniciar a subida no Tango Índia Bravo. Solo Salvador, azul 4462, de Zona C. Azul 4462, está autorizado o táxi de Alfa Juliette para a posição 03 do Pátio 1. Alfa Juliette 031. Um, 1967, chame, se aproveite em 125 decimal na 0. Salvador, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, saída da EL, transição Leda, Brite, sub e mantém nível 340. Nível 340, quando possível, pro de Leda ou da EL. Negativo, mantém o perfil do estar, azul 4065. Gente, 4065. O pátio que se encontra aí, precisa cola? Pátio 3, a cola da 10, uso Lança Alfa, pronto para cota. Mais agilidade. Então, Lima Hotel Juliette vai manter a proa do aeródromo para ingressar na perna do vento da 17. Ó, não foi autorizada a perna do vento ainda, vai ser transferido para a torre. Mantenha só a proa do aeródromo aguardando a transferência. Reposte no ideal de descida e chame Salvador na frequência 1208. Curva esquerda. No corredor forte, inicialmente recebe a 1.000 pés. Controle Salvador, PL 120, decimal 8. Transponder será o 5455. Controle de 110, a pista 10, curva esquerda, inicialmente 1.000 pés no corredor forte. Aí, controle Salvador, PL 120, decimal 8. Transponder 5455, Zulu Oscar Alfa, pronto para acionamento. Zulu Oscar Alfa, Livestonar, sua pronta táxi. Salvador, muito boa tarde, eu 35627, tem informação terra. Solicita, se possível, 130 para Aracaju na saída Kombi. Trip 5627, só autorizado Aracaju, nível de voo 130, decolada 10, a curva esquerda na saída Kombi. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponder será o 0273. Maravilha, autorizado Aracaju 130, decola 10, curva esquerda, saída 11, sistema 208, gestão 0273, é o 35627, obrigado pela colaboração. O 5627, estamos prontos para tiver funcionamento. Gente. Fala, Salvador, 3524143, posição 404, cheio de funcionamento. Solo, Zulu Alfa, pronto para acionamento, pronto para ataque. do Lua South, está autorizado o táxi, Apache 1, Taxi India, Ponte Esperada 10, Torre 118, Pessoal 6, ajuste no 0, no 2. Poderia confirmar pessoas a bordo? Seu B2, vai, Taxi Taxi India, direção no 0. Confirme. 125, decimal 45, alterna 1345, decimal 100. 2545, secundária 3455. Dá 1-0. Libertar disposto para 1-0, coloca. Salvador, 5241, parte 3, posição 4, para o fugir. 5241, instante, por gentileza. Salve, Salvador, boa tarde, está 3192, livrou? O 3192, está autorizado o táxi Alfa, reportando a Juliette. Pode ser Juliette, 3192. O 5241 vai ficar atento ao tráfego do pequeno porte, passando a retaguarda, após estar autorizado no pronto táxi. Após a aeronave de pequeno porte, autorizado por 3241. Salve, acionamento 6387, para o acionamento da posição, portão 1. 6387, sem este acionamento, me chama pronto para o pushback. Chama na próxima, acredito. Hotel Juliette, frequência 1208. Exato, aí eu respondi nessa frequência e pedi para o senhor chamar em 1208. Chame em 1208, por gentileza. Vai chamar aqui, senhor. 10, após ingresso Juliette, posição 02. Fazendo o traço, após ingresso Juliette, para 023, 92. Desça para 1.510, ajuste 1.012. Lima até o Juliette. Lavar 1.2, 1.500, pau para pronto, Salvador, para o Juliette. O Guardião 87, poderia confirmar o destino? Sente um instante, por gentileza. Confirme que é São Paulo. É do local do São André. Fica alto, uma torre 118, São Meia. Para posição aberta, pole position, ou chamar 6327. 6327, instante, por gentileza. Confirme. Aguarde um instante, por gentileza. Informa a terra da tripla que passa a retaguarda, pois está autorizado o pushback, me chama pronto. Poxa, após o PR, vai coordenar a pessoa de solo, chamada. É, 3-7. O Guardião 87, vai ser de solo. Gente, eu ainda não posso seu plano de sistema. Poderia confirmar onde foi feito o seu plano? Gente. 4-5-2-4-1, VAV de 2-8, 4 horas e 30 de autonomia, alterando Salvador. O 5241, está autorizado o táxi via Apache 1, Taxa Índia, ponte espera do 10, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro no 0, no 2. Ajustado no 0, no 2, meio do táxi, plano ponte espera, chama torre 118, decimal 6, 5241. Então, o Quilo Lima, 58 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, Mantenha nível 065, chame Ilhéus em 120 décima 1. Trale, Salvador, Papa Romeu, Zulu, Calma. Quilo, Quilo, Lima, controle. Salvador, boa tarde, 32, 17. 32, 17, boa tarde. Identifique, desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste 10, 12. Duna negativo, senhor. Pode voar pelo. Controle, muito boa tarde. Manhã 63, com 4 por 1, 1 para 1, se puder, uma informação ao meu. O Oscar Alfa no corredor forte, sua para 2510. 2510 com corredor forte, Alfa. Controle, boa tarde. Manhã 63, com 4. 6314, identifique, desça para o nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, quanto está aqui? Vai TAP, está por dentro? Proa de TAP. Obrigado. Azul 4065, chame Recife, 125 décima 1, alterne 13325. Recife 125 décima 1, alterne 133 décima 25, azul 4065. Controle, Papa Romeu, Zulu Alfa. Prossiga. Autoriza a proa direta presente, Pastor Santana? Afirmativo. Proa direta, Zulu Alfa. Quilo, Quilo, Lima, controle. Papatango, Quilo, Quilo, Lima, controle. Né, 6314, controle. Prossiga. Poderia fazer uma chamada no Papatango, Quilo, Quilo, Lima, para ver se o recebe? Pois sim, Papatango, Quilo, Quilo, Lima, está na escuta do 8, né, 6314. Controle negativo, resposta. Obrigado. Quilo Lima, pega, chame Ilhéus 120, décima 1, serviço vai dar encerrado a meia dúzia, 5 milhas a sudoeste de Salvador. Autorizada Nápoles, o nível de voo 300, vai decolar da 10, a curva direita na saída da Arbopós prossegue direto. O controle Salvador, Alterne 120, decimal 8, transponda 0, perdão, 2651. Guardião 87, protegimento correto, chama pronto para acionamento e táxi. Uma para o Globo, extra 4 mandou que está no Globo pelo circuito, está o visual com o Internacional, guardou placa de proteção. 84 no PLB, está autorizado o táxi via Taxi India, ponte 010, torre 118, decimal 6. O ajuste é altímetro no 012, bom voo. Autorizado India até o ponte 0, chama a torre, 118, 6, 6, 3, 6. 4-1. Após 2 mil pés, solicitou curva à direita na proa 190. Curva na direita no momento, proa 190, cruzou 2000, trip 5241. Afirmativo. Suba para o 200, em caso de falha, após o nível 050, voa direto ao Argo. 7 em caso de falha, após o 50, voar direto ao Árvores trip 524. Trip 5241, tráfego posição de 2 horas, rumo nordeste, passando 050 em descida para 1.000 pés a 10 milhas. Tráfego transporta enfermo, é um bit 9 limpo. Ok, ciente, o trip 5241. Lima, hotel Juliette, chame torre 118, decimal meia dúzia. Ano 8, meia bomba. 5240, tráfego superado em altitude, voe na proa da posição A. Direita pro de árvore para o 35241. Só Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, posso prosseguir direto? No 620, acione a identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém nível 060. Mais 060, 620, pode baixar. Gol no 620, foi na projetada. Romeu, Oscar Bravo, poderia confirmar o pátio e bicicletola? 6327, contato radar na decolagem, saída da Léo, transição Leda, sub e mantém nível 240. Da El, Leda, 240, se possível, da El ou Leda, após 2000, se for interessante para vocês. 8, responde 5460. Leda, obrigado. O Romeu Bravo Oscar poderia confirmar pessoas a bordo? 02 a bordo, acionamento de táxi, decolagem, torre 118, decimal meia, o ajuste de altímetro no 012. Bolsonaro, 62321, na ponte meia dúzia para o pushback e acionamento. O acionamento 321 está autorizado, se for para um táxi. Eu vou dar para o táxi, 321. Controle, pode coordenar com o centro Recife, por gentileza, voo nível seria 1.80 para o 6327. Confirme nível, Xenar 6327. Confirmo, 1.80, por gentileza. 97 vai atingir 4.000. Com a informação aqui de Cerro, são de copos, beleza? Pronto, copos, beleza. Controle para 3297. Não se escuta. Só 3297, desça para 2010. Autorizado o sinal ILS, ajuste de altímetro 1092. Compreendo 63 no quadro, controle, 3297. Controle, 63 no quadro, acionado para prosseguir na descida. 63 no 4, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 no 2. 1012 para 3, desça na 63 no 4, obrigado. TAM 3217, autorizado LS, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. Controle, o TAM 3217. 3217, como recebe o controle? Muito mal, tá com clareza 2 e toda hora tá cortando, isso já uns 10 minutos. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 ou no 2, recebeu? 2.000 no 0 ou no 2, agora recebeu. Está autorizado LS, reporte estabilizado, caso perca contato com este controle novamente, torre 1.18, decimal meia dúzia. 2.612 em caso de perda de contato, ou 3.217. Controle Salvador 354-46, sede da Sierra. Trip 5446, identifique. Permanece sob vigilância, desça para 4.000 pés, chegada a manso, 5446. Autorizado Guarulhos, o nível de voo 340, vai decolar da 1.0, a curva à direita, saída da El, Leda Bridge, Viel pelo 1.0, após o SMAP, após Lúvito, perdão, após o SMAP, após a Wake, após Mike de Alfa, Maricá, após Intercepto pelo 44. Controle Salvador, Opere 1.20, decimal 8, transponder 5.520. Autorizado Guarulhos 340, decolando da 1.0 com curva direita da El Leda Bridge, o controle 1.20 decima, após, perdão, da El Leda Bridge, Upper Zulu 1.0, SMAP Awake e Mike India Alpha, Upper Zulu 44. O controle 1.20 decimal 8, transponder 5.520, da 3.155. O 3.155, o contagionamento está correto, chama pronto, push deck no medo. Chamará 3.155. Táxi 6321, estabilizado, tá 3217. 9h50, Goiânia. O Senai é 321, está autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte espera do 10, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro 0, 1, 2. 0012, livre táxi, Pátio Índia, ponto de espera, chamando a torre 18.6, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Zulu Oscar Alfa, controle. Tráfego a informar, vai livrando a área terminal, frequência livre para coordenação, bom pouso, conforme o seu estimado, mais quantos minutos? Serra. 3562, 7 para o táxi com 37 a bordo, 13:30 alternando Recife. O 35627, autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte espera do 10, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro no 0, 12. Pátio 1, Índia, chamando 18.6, ponte espera 5627, grato. o Gol, 1966, é ponto cópia? Sou autorizado Campina Grande, nível de voo 370, decolada 1-0, a curva esquerda, saída Puca, transição Zipá, via altitude 1-0, após Neuma e após conforme rota. Controle Salvador, pele 120, decimal 8, transponder 5527. LS, Sané 63, 1-4. Sané 63, 1-4, chame em torre em 1-1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. Prosseguir a descida, igual no 620. Gol 1-620, autorizado LS, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2. 2012, autorizado ILS da 10, por favor. Adiante, site, livre, acionar, seu pronto, táxi. No 966, coordenada da equipe de solo, missão para um táxi. Coordenada, chama táxi, voo no 5241. Chame Centro Recife em 1-2-6-0, alternando 1-2-8-8. Portanto, Brasil DF, está 3-2-1-7. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, prossiga. Bravo, confirma pouso em Salvador. E reporte Pituaçu, Tango Índia Bravo. Antônio Leste, Scan 3217. 3217, ingresso GS, posição 06. Leste, posição 06, Scan 3217. Chaner 6327, confirma manter nível 1-60. Aguarde um minuto, 6327. Salvador, muito boa tarde, Sané 6314, livrou na 6 com você. 6314, está autorizado a táxi de Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a táxi Juliette, 6314. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado LS. 2000 no 012, reporte estabilizado 5446 na trip. Oxané 6327, desça para o nível 0, meia dúzia 0. Correção, desça para o 080. Serviço radar encerrado a meia dúzia 0 milhas a sudoeste de Salvador. Chame Ilhéus 120 decimal 1. Estabilizado na VLS Exoeira 10, no 62A. Homem 1620, chame torre 118, decimal 6 dúzia. 286, obrigado, por 62A. Controle Salvador, Oceaner 6321. Sané 6321, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível 320, saída A, por transição elétrica. 320A, por elétrica, 6321. Sané 314, ingresso Juliette, posição 08. E Juliette para 08, Sané 314. Tá, Romeu, Mike, Delta Bravo, poder confirmar pátio? Gente, está autorizado o Recife, nível de voo 370, decolada 107, a curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju. Via Upper Whisky 58. Controle Salvador, Pere 120, decimal 8, transponder 5423. Gente, o Mike Delta Bravo, vai decolar 110 com curva esquerda. 627. 5627, contato radar na decolagem, saída Conde, suba e mantém nível 130. Conde nível 130, trip 5627. Azul 4118, está autorizado com fins, nível de voo 340, decola da 110, a curva direita, saída da El, transição Leda, após voo Abridge, via Upper Zulu 16. O controle Salvador Pere 120, decimal 8, transponder 5543. Gente, chame em torre 118, decimal 6, tango e de abraço. 3286, agora. Trip 5446, chame torre em 118, decimal 6. 18-6, buenas, trip 5446.